História de Manaus. Evolução política, econômica e social. Esta apostila apresenta uma análise aprofundada da trajetória histórica de Manaus, explorando desde a sua gênese militar no século XVII até a consolidação como metrópole industrial no século XXI. O conteúdo integra marcos legislativos, transformações urbanísticas e dinâmicas socioeconômicas fundamentais para a compreensão da capital amazonense. 1. Gênese e definição territorial, século XVII-XVIII. A origem de Manaus está fundamentada na necessidade estratégica da coroa portuguesa de assegurar a posse do território amazônico contra incursões de potências como holandeses, ingleses e franceses. A Fortaleza de São José do Rio Negro. O marco inicial da ocupação é a construção da Fortaleza de São José do Rio Negro, em 1669. Idealizada pelo capitão de artilharia Francisco da Mota Falcão, a fortificação visava legitimar o domínio português no curso superior do Rio Amazonas e controlar o acesso ao Rio Negro. Localização: margem esquerda do Rio Negro, a cerca de 7 milhas de sua foz, em uma elevação de 44,9 metros. Estrutura: polígono quadrangular de pedra e cal, artilhado com 4 peças, contando inicialmente com uma guarnição de 270 homens. Função: além da defesa, servia como núcleo de controle da mão de obra indígena e da coleta das drogas do sertão: cacau, cravo, canela e baunilha. O povoado do Lugar da Barra. Ao redor do forte, missões religiosas, carmelitas e jesuítas realizaram o descimento de tribos como os Baniwa e Baré. Esse núcleo urbano rudimentar ficou conhecido como Lugar da Barra, ou Vila da Barra do Rio Negro, consolidando a transição de um posto militar para um povoado permanente. 2. Resistência indígena e a figura de Ajuricaba. A colonização do Rio Negro foi marcada por violentos conflitos étnicos. O processo de escravização indígena, realizado pelas tropas de resgate, gerou revoltas significativas. A Guerra dos Manaus, 1723-1728. A nação Manaus, conhecida por sua organização social complexa, ofereceu resistência feroz. Estratégia: a Juricaba utilizava bandeiras holandesas em suas canoas, simbolizando alianças comerciais com o Suriname para obter armas de fogo. Desfecho: após a invocação da Lei de Guerra Justa, 1688, pelos portugueses, a Juricaba foi capturado em 1728. Durante o transporte para Belém, preferiu o suicídio ao cativeiro, lançando-se acorrentado nas águas do rio. Ele permanece como o maior símbolo de resistência anticolonial da região. 3. Autonomia política e a criação da província, 1850-1856. O século XIX trouxe a desvinculação administrativa do Alto Amazonas em relação a Belém, movida por pressões geopolíticas e pelo trauma da Revolta da Cabanagem. Lei número 582-1850. Em 5 de setembro de 1850, o imperador Dom Pedro II elevou a comarca do Alto Amazonas à categoria de província do Amazonas. Tenheiro Aranha. João Batista de Figueiredo Tenheiro Aranha foi o primeiro presidente da província, 1852, sendo o principal articulador da autonomia política. A mudança de nome. Em 4 de setembro de 1856, pela Lei número 68, a capital, então Vila da Barra, recebeu oficialmente o nome de Manaus, em homenagem à nação indígena Manaus. 4. A Era Eduardo Ribeiro e a Paris dos Trópicos. O final do século XIX marcou o ápice econômico devido ao monopólio mundial da borracha, látex, financiando a Belle Époque amazônica. O urbanismo positivista. Sob a gestão do governador Eduardo Ribeiro, 1890-1896, Manaus passou por reformas radicais inspiradas no modelo de Paris, Haussmann. A cidade foi a primeira do Brasil a ter iluminação pública elétrica e a segunda a implementar bondes elétricos. Marcos arquitetônicos da opulência. Obra. Estilo barra origem. Significado. Teatro Amazonas. Eclético barra materiais europeus. Símbolo máximo da riqueza da borracha. Reservatório do Mocó. Neo-renascentista barra ferro inglês. Modernização do abastecimento de água. Ponte Benjamin Constante. Metálica inglesa. Integração entre o centro e o bairro Cachoeirinha. Mercado Adolfo Lisboa. Arquitetura de ferro. Inspirado no mercado Les Halles de Paris. 5. Declínio e crise do monopólio. Pós-1912. A prosperidade colapsou quando a borracha produzida na Ásia superou o produto brasileiro em preço e volume. Henry Wickham. Em 1876, o britânico coletou clandestinamente 70 mil sementes de seringueira, biopiraria, levando-as para colônias britânicas no Sudeste Asiático. Consequências. A queda das exportações em 1912 gerou estagnação econômica por décadas, abandono da infraestrutura de luxo e o surgimento das cidades flutuantes, crise habitacional. 9. Cronologia fundamental para concursos. Ano. Evento. Significado. 1669. Fundação do Forte de São José. Marco zero da ocupação militar. 1723-1728. Guerra dos Manaus. Resistência de Ajuricaba. 1850. Lei número 582. Elevação à província do Amazonas. 1856. Lei número 68. Nomeação oficial da cidade de Manaus. 1896. Inauguração do Teatro Amazonas. Ápice do ciclo da borracha. 1912. Queda do monopólio. Início da decadência econômica. 1967. Decreto-Lei 288. Criação da Zona Franca de Manaus. 2011. Ponte Rio Negro. Marco de Integração Metropolitana.